Uma boa noite a todos. Como é bom voltar aqui. O título da mensagem que eu trouxe para vocês nessa noite diz assim: Libertos do Império das Trevas. Abre a sua Bíblia, Colossenses capítulo 1, e nós vamos ler do verso 13 até o verso 23. Então nós vamos ler 10 versículos. Para a gente poder meditar um pouquinho na palavra de Deus. Lá no Novo Testamento é uma carta de Paulo, uma carta muito interessante, muito bacana, vale a pena. Se você quiser fazer uma tarefa de casa aí, quando você chegar lá na sua casa ou amanhã, essa semana, leia a carta aos Colossenses inteira, rapidinho aí, acho que 15, 20 minutos de leitura, você lê tudo, é uma carta curta, e você vai poder ter uma visão um pouquinho maior do que essa carta fala e explica. E a gente vai poder, então, ir crescendo a cada dia no estudo da Palavra de Deus. Então, lá, Colossenses 1, a partir do verso 13, a Bíblia diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados ou potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros que ereis também outrora, estranhos e inimigo no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante eles santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Irmãos, esse texto é muito legal, é muito interessante, mas ele tem umas coisas um pouco complicadas. E a gente tem que gastar um pouquinho de tempo pensando nessas coisas complicadas. O primeiro ser que aparece nesse texto, a primeira pessoa que age, o primeiro sujeito é Deus. Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. E a gente pode gastar muito tempo pensando nessa ideia. Paulo está pregando aqui no primeiro século da era cristã. Não sabemos exatamente que data era essa, mas era ali no comecinho da igreja. E qual era o império que dominava o mundo naquele tempo? Alguém sabe? Sim. O Império Romano. Era esse império sobre o qual Paulo viveu. Paulo fala, por exemplo, da casa de César na carta aos Filipenses. Interessante. Todo o Novo Testamento está construído sobre essa ideia do Império Romano. Inclusive, Jesus foi crucificado por quem? Pelo Império Romano. Quem foi que lavou as mãos ao condenar Jesus? Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia, e etc. E agora você começa a entender. Paulo começa a pregar: Deus nos libertou do Império das Trevas. E alguns poderiam começar a entender uma questão meio política. Agora nós não somos mais regidos por César, agora o nosso rei é Jesus. E isso poderia ter algumas implicações políticas. Mas será que é disso que o texto está falando? Será que o Império das Trevas é o Império Romano? Se eu dissesse para você assim: Jesus libertou você que crê no Evangelho do Império das Trevas. E aí você pensar assim: é realmente o governo da Dilma, acho que é o Império das Trevas. Alguém não poderia pensar assim? Pá, tá difícil conseguir emprego, tá difícil a saúde, tá difícil a segurança, esse mundo tá complicado, esse império dessa Dilma aí. Mas Jesus me libertou desse império, agora eu nem preciso mais obedecer a Dilma, né? Não preciso nem pagar imposto, não preciso fazer mais nada, não preciso obedecer, não preciso fazer nada. É isso que a Bíblia está dizendo? Não. Não é com isso que a Bíblia está preocupada, com a política. Você ainda vive no mundo do Império Romano, Paulo. Vocês cristãos aqui ainda vivem sobre o império de Dilma Rousseff, pelo menos por enquanto, né? E aí também não estou entrando em campanha política, cada um vota em quem quiser. Mas o que importa não é isso. O império das trevas do qual a Bíblia está falando não é o império político, mas é o império do pecado. E aqui, o império das trevas demonstra ser uma realidade na vida de todos os seres humanos, porque todos são pecadores. Em algum momento a gente fala o que não deve falar, pensa o que não deve pensar, faz o que não deve fazer, e somos muito piores do que poderíamos e deveríamos ser. Pela graça de Jesus ou pela lei de Deus, não deveria existir nenhuma espécie de mentira, de vaidade, de orgulho, de transgressão na vida do ser humano. Mas todos nós somos pecadores. Mas qual é a boa notícia? Deus nos libertou do império das trevas. E ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E agora o apóstolo Paulo vai começar a explicar como é que Deus fez isso. E ele vai começar a nos dizer. E a palavra do Senhor, se você prestou atenção no texto, ela diz que essa libertação do império das trevas e esse transporte para o reino do Filho do amor de Deus acontece por causa da redenção que envolve o perdão dos nossos pecados. Isso é que é ser libertado do império das trevas, porque se todos nós somos pecadores, vivendo no império das trevas, as trevas do vício, do palavrão, da mentira, da imoralidade sexual, de algum defeito, de algum problema, de algum pecado, para a gente poder ser libertado desse império, a gente tem que ser perdoado dos nossos pecados. E é disso que o texto está falando. É o império espiritual do mal que domina a vida das pessoas. Mas Jesus realizou uma redenção que nos possibilita ser perdoados diante da lei de Deus. O não mentiroso morreu por quem mentiu, para poder perdoar todas as mentiras. Aquele que nunca bebeu, fumou e usou droga, morreu pelos drogados, bêbados e fumantes, para que eles pudessem ser perdoados por Deus. De outra forma, nenhum pecado teria perdão. E todos nós seríamos condenados. Mas Jesus morre por nós. E nele nós temos a redenção, que é o perdão dos pecados. E agora, Paulo vai começar a explicar quem é Jesus que pode fazer isso por nós. E aí ele diz assim: ele, o Filho do amor de Deus, é a imagem do Deus invisível. Jesus é a manifestação visível de um Deus que ninguém nunca viu. Não é interessante isso? Se alguém disser para você, eu vi a Deus na sua plenitude, ou na sua natureza, ou como ele é, estará mentindo. Porque ninguém jamais viu a Deus como ele é. Mesmo, lembra da história de Moisés do Antigo Testamento? Chega uma hora que Deus e Moisés eles estão tão íntimos, que Moisés pede para Deus, Senhor, deixa eu te ver. E aí Deus diz assim, eu vou te colocar na fenda de uma rocha e eu vou deixar você me ver, mas pelas costas. Porque se você olhar para o meu rosto, eu vou fulminar você. Tu não é capaz de olhar para o meu rosto. E a Bíblia diz que ali Deus deu essa experiência para Moisés. Mas percebe, viu, mas não viu. Tu vê um pouco, mas não vê tudo. Porque ele é invisível, e ele é eterno, ele é espiritual, ele é amor, ele é luz, ele é perfeito, ele é glória. E nós somos pó. E nós somos nada, e nós somos pecadores. E agora, a Bíblia diz que Jesus é a imagem desse Deus que ninguém pode ver. Tu quer conhecer a Deus? Olha para Jesus. Amor, perdão, graça, misericórdia, simplicidade, felicidade, alegria, poder. É isso que é Deus. É esse ser maravilhoso que a gente conhece em Jesus Cristo. Porque ele é a imagem desse Deus. É assim que Jesus é. E o texto continua dizendo que Jesus é o primogênito da criação. E esse é um título que dá um pouco de trabalho para os teólogos por aí, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus é a primeira criatura? O primogênito é o primeiro filho, né? O primogênito. Então, Jesus é a primeira criatura de Deus? Entretanto, a gente começa a perceber uma coisa interessante. Lá na frente, nesse mesmo texto, a Bíblia chama Jesus do primogênito dos mortos. E aí você poderia pensar uma coisa. A palavra primogênito pode significar, então, o primeiro, que vem primeiro. Então, poderíamos pensar a primeira criatura. Entretanto, o primogênito, em alguns outros textos, também pode ser uma pessoa especial. Uma pessoa diferente, mesmo que não tenha vindo primeiro. Por exemplo, lá no Antigo Testamento, a Bíblia diz que houve um profeta chamado Eliseu. E Eliseu fez muitos milagres, ele foi o sucessor do profeta Elias. E Eliseu morreu, todo mundo morre. E aí jogaram lá o Eliseu na cova dele, lá na tumba. E a Bíblia diz que algum tempo depois, uma outra pessoa morreu, um jovem, e pegaram o corpo do menino e jogaram lá na mesma tumba de Eliseu. E a hora que o corpo do menino que estava morto encostou no corpo do profeta morto, o moleque voltou à vida, ressuscitou. Isso vários séculos antes de Jesus nascer. Então Jesus foi o primeiro a ser ressuscitado dentre os mortos? Não. Até mesmo nós cremos que Deus ressuscitou quem mais dentre os mortos? Moisés, ele apareceu lá no Monte da Transfiguração. A Bíblia diz que Miguel e Satanás contendiam sobre o corpo de Moisés. E ele aparece na Transfiguração e etc. A carta aos Romanos diz que a morte reinou de Adão até Moisés, indicando aí que Moisés ele é ressuscitado dentre os mortos. Então Jesus não foi o primeiro a ressuscitar, mas ele foi o mais importante. Então a ideia de ser o primogênito da criação não quer dizer que Jesus foi a primeira criatura. Quer dizer que ao se fazer homem, o Verbo de Deus, que era igual a Deus, ele se tornou a principal criatura da face desta terra. E é por isso que Jesus, mesmo tendo vivido uma vida simples, humilde, sem dinheiro, pelo menos assim, não era rico, era pobre, sem beleza, era um homem simples, não era um modelo que chamasse a atenção das pessoas pela beleza. Mesmo assim, Jesus racha a história do nosso mundo. É antes dele e depois dele. Porque ele é o principal, ele é o mais importante de todas as criaturas. Agora, para você não ficar pensando que Jesus é somente uma criatura, Paulo continua a explicação e ele diz assim: em Cristo foram criadas todas as coisas, quer no céu, quer na terra. Aí olha o finalzinho do verso 16. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. E agora, a Bíblia apresenta Jesus como uma espécie de ambiente no qual Deus cria. Que é uma ideia um pouco esquisita. Esquisita, como se Jesus fosse um programa de computador e nele foram criadas todas as coisas. Maluco! Nessa pessoa que é Cristo foram criadas todas as coisas. E a Bíblia diz: por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Demonstrando a identidade de Jesus como o Criador. Por ele foram feitas todas as coisas. Jesus trouxe à existência em si mesmo tudo que existe. E você tem muitos outros textos da Bíblia para falar dessa ideia. Lembra, por exemplo, de João capítulo 1? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E nada do que foi feito se fez sem ele. Interessante. Jesus como o Criador de todas as coisas. E agora, Jesus se torna uma criatura. E Deus se faz homem. E o verbo se fez carne. E aí, a Bíblia diz assim, olha, a partir do verso 20. Havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, reconciliou consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. A Bíblia apresenta aqui uma ideia de que existiam coisas na terra e no céu que estavam brigadas com Deus. Principados, poderes, potestades e os seres humanos afastados de Deus. Mas esse Deus homem, esse Deus que se faz uma criatura pela cruz, ele reconcilia consigo mesmo todas as coisas. E agora tem perdão, e agora tem transformação, e agora tem poder para que as criaturas não mais sejam inimigas de Deus, mas voltem aos braços do Senhor. E é assim que Deus nos liberta do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. É por causa dessa cruz que eu tenho perdão, senão eu não teria perdão. É por causa dessa cruz que eu, pecador, posso ser aceito como filho ou filha de Deus. De outra forma, eu nem você poderíamos ser filhos de Deus. Nós seríamos filho do diabo. Nós somos muito mais parecidos com o diabo do que com Deus. Já teve alguma mentira na sua vida? Quem que é o pai da mentira? Deus é que não é. Quem que é o pai do pecado? Deus é que não é. E todos nós, pecadores. E agora, por causa do sangue da cruz, nós podemos ser libertados de um império que reina sobre nós, com todo tipo de sujeira, maldade, podridão, malícia, pecado, vício e destruição. E agora, como é que acontece essa mudança de reino? Esse transporte, pela fé em Jesus Cristo, todos nós podemos passar do reino das trevas para o reino do Filho do amor de Deus, pelo que Ele fez por nós. Pelo sangue da sua cruz, Jesus adquiriu perdão, poder e graça para transformar pecadores em pessoas santas, inculpáveis e irrepreensíveis na presença de Deus o Pai. Já pensou isso? Nós, diante de Deus, sem podermos ser acusados de nenhum pecado. Mas como, Ezequiel? Se todos nós somos culpados de pecado, pois é. É exatamente isso. É exatamente essa a notícia maravilhosa do Evangelho. Você que é culpado pode ser declarado inocente. Mas tu tem que crer em Jesus. Ezequiel, e se eu crer em Jesus e sair e continuar matando, roubando, mentindo, adulterando, trabalhando no sábado, vivendo em pecado? Daí tu não crê em Jesus. Porque crer em Jesus não é só acreditar que Ele existe. Porque isso aí o diabo também acredita. Crer em Jesus é uma experiência muito mais profunda. Quem crê em Jesus crê no amor. E quem crê no amor deve amar. Crer em Jesus é crer em alguém que guardou a lei de Deus e que deve se esforçar para também guardar a lei de Deus. Crer em Jesus é crer em alguém que pregou o perdão. Então, se eu creio em Jesus, eu devo perdoar. Não adianta eu dizer que eu creio em Jesus enquanto eu não perdoo, eu não amo, eu não obedeço, eu não sigo. Que crença que é essa? Que história é essa? Eu creio em Jesus, mas eu sigo é o diabo. Como é que funciona essa história? Não funciona, não dá certo. Não fecha essa conta. Eu sou transportado do reino das trevas para o reino da luz quando eu creio. E não é só na teoria. É uma crença prática de quem tem compromisso com Deus. De quem vai lutar contra as próprias fofocas, mentiras, vaidades, orgulhos e transgressões e vícios e pecados. Nós não podemos vencer por nós mesmos, mas em Jesus nós podemos vencer. Se você me encontrasse há 10 anos atrás, eu diria para você: é impossível viver sem fumar, é impossível viver sem droga, é impossível viver sem bebida. E hoje já fazem quase 10 anos que eu não bebo, não fumo, não uso droga, pela graça de Jesus. Ah, porque eu sou muito bom e sou melhor que os outros. Não, eu posso ser pior que todos vocês aqui. Mas eu entreguei minha vida para Jesus e Jesus transforma. E Deus me libertou do império das trevas e me trouxe para o reino do Filho do seu amor. Para poder pregar para vocês. Que Deus ama muito vocês e pode salvar e pode perdoar. Mas não adianta, vocês têm que querer mudar de vida. Se tem mentira na vida, tem que abandonar essa mentira. Não brinquem com isso. Todo aquele que ama e pratica mentira foi jogado no lago de fogo. Você acha que a mentira é uma coisa bobinha? Quão comum é a mentira no nosso mundo? É o império das trevas. Mas nós, irmãos, pela graça de Jesus, podemos ser pais honestos, mães honestas, filhos honestos, maridos e esposas honestos. Sermos verdadeiros. Nenhum de nós precisa da mentira para viver. Isso é uma ilusão que a gente tem. Porque a gente tem vergonha de falar a verdade. De mentir ninguém tem vergonha. Engraçado isso, né? Nós deveríamos ter vergonha de mentir, não de falar a verdade. Para ninguém, em qualquer circunstância. E a gente tem muita vergonha das pessoas, mas não tem vergonha de Deus. Não tem vergonha dos anjos que nos acompanham? E para a gente ser transportado do reino das trevas para o reino da luz, basta a sinceridade da fé. Crer em Jesus, confiar nele e dar um passo de fé. Senhor, eu não sou perfeito, mas eu quero obedecer, eu quero seguir, eu quero crescer. E eu digo isso em relação à mentira, mas tu pode colocar os exemplos dos seus pecados nesse exemplo. Fofocas, problemas com sexo, com dinheiro, com vício, com alguma coisa que Deus toque no seu coração, que Ele te convença do que é mal, do que é pecado, do que é errado e do que é ruim. E você, essa noite, pode sair do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus, pela cruz de Jesus, através da fé. O texto termina dizendo algumas coisas muito bonitas. Ele diz assim, que Ele fez tudo isso por você, se é que você permanece na fé. Verso 23. Alicerçado e firme, não se deixando afastar da esperança do Evangelho. A única coisa que Deus pede de ti é fé, mas é uma fé que tem alicerce, uma fé firme, em que você não se deixa afastar da esperança do Evangelho. Qual é a esperança do Evangelho? Pecadores são transportados do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus, pela graça de Jesus. E essa noite você pode tomar uma decisão de fé. E essa decisão não é só acreditar, porque acreditar o diabo também acredita. Essa decisão é crer e se comprometer com uma nova vida ao lado de Jesus, abandonando aquilo que é difícil abandonar. E se eu dissesse para você que é fácil, eu estaria mentindo. É difícil a gente mudar os rumos das nossas vidas. Nós estamos muito acostumados com as trevas. É um império sobre nós. A mentira é comum, a fofoca é comum, a malícia é comum, a maldade é comum, a falta de amor é comum, a falta de fé é comum. E essas coisas reinam na vida das pessoas. Porém, existe um amor maior, uma graça maior, uma verdade maior que pode transformar a nossa vida. É a graça de Jesus. Onde abundou o pecado, é um império, superabundou a graça de Deus e Jesus destrói o império das trevas. Mas Ele destrói o império das trevas não é tirando a Dilma da presidência ou César de ser imperador de Roma. Ele quer tirar o império das trevas no coração do pastor. Porque é aqui que importa que as trevas saiam. Porque se as trevas saírem do meu coração, não importa quem seja o imperador ou o presidente. Não importa o que aconteça, se eu tenha saúde ou não tenha saúde, se eu tenha dinheiro ou não tenha dinheiro, se eu morra ou se eu viva. O que importa é que as trevas saíram do meu coração e eu vou viver para sempre na luz do Senhor. Não importa o resto. E essa é a esperança. Eu posso estar lá, eu que não mereço. E você que não merece ir para o céu, pode estar lá. Porque Jesus te ama demais. E Deus ama muito você, e Ele quer tirar você do império das trevas. O império das trevas na sua vida pode significar uma depressão, pode significar uma angústia, pode significar um vício, pode significar um pecado que você tem. Deus pode transportar você do império dessa doença, desse pecado, dessa escravidão e desse problema, para um reino de liberdade e de amor. Mas tu tem que crer, e tu tem que se comprometer. Eu termino essa mensagem fazendo um apelo simples, direto e especial para cada um de vocês. Quem são as pessoas beneficiadas quando vencem o império das trevas? Não sou eu. Vamos pensar que eu já tenha vencido esse império e hoje eu estou no reino do Filho do amor de Deus. Se você estiver nesse reino ou não, não vai mudar nada na minha salvação. Mas se você vive sobre o império das trevas, vai mudar tudo na sua vida. E quem sabe um monte de mágoa, um monte de tristeza, um monte de raiva, um monte de ira, um monte de malícia, um monte de coisa ruim vão sair do teu coração, vão sair da tua mente. E haverá perdão, transformação e salvação essa noite. E é tudo muito simples. Não tem mistério, não tem que dar o teu salário inteiro pro pastor, não tem que gritar e pular, não tem que fazer nenhuma mágica, não tem que fazer uma peregrinação, não tem que fazer nada além de crer. Acreditar em Jesus, confiar nele, se comprometer com ele. Não comigo, eu não sou Jesus. Mas hoje o Espírito Santo me usa para dizer para você que se existe um império das trevas no teu coração, a luz de Deus é maior. E ela pode te dar paz, graça, misericórdia e direção para o teu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E ela ilumina, e ela esclarece, e ela abençoa. Mas a decisão é uma decisão de cada um. Porque o império das trevas está dentro da gente. Não é culpa da Dilma, do César, da mãe, do pai, do vizinho, dos outros. A culpa é nossa. É a gente que às vezes escolhe as trevas. E é tão bom saber que vocês em peso estão aqui para dizer para Jesus que vocês querem um reino diferente. Um reino de amor, de paz, de alegria, de perdão, de transformação. E é isso que Jesus veio trazer. E vocês não duvidem do poder e da graça e da misericórdia de Jesus. Não duvidem, creiam, se apeguem. Estudem a palavra de Deus, busquem praticar nas suas vidas. dentro de casa, no trabalho, onde quer que vocês forem, levem Jesus com vocês. Leve o amor, leve a fé, leve a verdade. Agora, antes de fazer a oração final, eu queria saber se tem alguém aqui essa noite, tem algumas pessoas, várias que eu não conheço e etc., algumas que já conheço um pouco mais. Mas se tem alguém aqui essa noite que está estudando a Bíblia, que ainda não é batizado ou batizada, a Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo, e que gostaria de tomar a decisão de se preparar para ser batizado ou batizada no futuro. Levante a sua mão, se tem alguém aqui. A irmã vai ser batizada no futuro, Deus só abençoe a tua decisão. Você também, querida, Deus te abençoe muito. Vocês também? Nós já estamos prontos, estamos esperando o probleminha do sábado. O problema do sábado, vamos orar por isso, pela guarda do sábado. É uma coisa difícil, mas para Deus não há impossível e vamos orar por isso. Deus abençoe aqueles que tomaram a decisão. Aqueles que ainda não estão preparados ou etc., não tenham vergonha, venham na igreja, estejam conosco, não há problema nenhum. A oportunidade é dada porque é uma mensagem bíblica e importante. Mas, acima de tudo, a transformação começa no coração. É aqui que Deus quer arrancar as trevas e colocar a luz do amor do Filho dele por nós. Vamos orar? Vamos fechar os olhos. Senhor Deus maravilhoso e eterno, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado, Pai, pela tua graça na vida de cada um de nós, Senhor. Amém. Obrigado, Pai, porque nessa noite Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, Senhor. O Senhor nos relembrou da cruz, o Senhor nos relembrou da sua graça, do seu amor infinito. E nós, Pai, como pecadores, aceitamos a Jesus no nosso coração como nosso Senhor e como nosso Salvador, Pai. Nós cremos que Jesus venceu a morte por nós, Pai. Nós cremos que Ele vai voltar. E nós entregamos a nossa vida por completo nas Tuas mãos, Senhor. Amém. Que a Sua graça seja sobre nós nesta noite e todas as noites da nossa vida e todos os dias e a cada momento. Abençoa as nossas famílias, a nossa saúde, a nossa vida financeira e, acima de tudo, nos perdoe os nossos pecados e nos faça viver ao Teu lado, no Teu reino, muito em breve, Senhor. Dá-nos a Tua paz e graça. Esteja conosco até o dia da nossa morte. Ou se não vamos morrer, esteja conosco até o dia da volta de Jesus, Senhor. Dá-nos a Tua paz e graça. Tudo oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.